do meu caminho eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida a minha vida, a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração, meu coração. Pelos muros do país, John, o tempo andou mexendo com a gente, sim, John. Eu não esqueço, oh não, a felicidade é uma arma quente, John. Eu não esqueço, oh não, oh não. A felicidade é uma arma quente, quente, quente. Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow. Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida a minha vida, a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração mexendo com a gente, sim, John. Eu não esqueço, oh não, oh não. A felicidade é uma arma quente.